Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos também ao vivo pela internet com um pequeno atrasinho, mas é um mini atrasinho, ninguém nem nota, entendeu? Tá me entendendo, não. Potter? 50 pila. O que é 50 pila, cara? Tu não tá, cara? O cara não entendeu o que eu falei, cara. Não entendeu o que eu falei, cara. Não adianta, não tá conseguindo hoje, cara. Se não falasse que a gente tava atrasado, ninguém ia notar. Que a gente tá tão pontual. Mas, cara, nós não estamos atrasados, eu não tô falando disso, cara. É atraso, cara. Delay da internet, eu tô falando delay da internet, burro. É que não tá conseguindo pensar em quase mais nada, eu tô te entendendo. Vou te dar esse alívio hoje, Potterzinho. Obrigado. Obrigado. Fala aí, Cajezinho. E aí, beleza? Bom final de tarde? Beleza, Porazinho. Tudo ótimo. Porazinho esteve até agora no estúdio, desde 5:30 da tarde, com uma pera na mão, brincando com a pera pra lá e pra cá. Não, começou o programa, ele mordeu a pera. Eu não vou te falar. É verdade. Não, claro que é verdade. Tu tá com a boca cheia, Bora. Tô vendo. Cara, que tá a pera tá mordida. Eu tô vendo, não interessa. Lacto-ovo vegetariana. Muito leite, muito ovo. Lacto-ovo vegetariana. E muitos vegetais. Ovo já ganhou ovo. Já tomou ovo. Já comeu ovo hoje. Ovinho sempre de manhã. Porém, tu prefere mulheres corpo pera ou corpo maçã? É, eu prefiro pera. E tu tem que comer a pera durante o programa, Bora. Não pode comer antes. Não, apresenta os caras aí, meu. Pô, vamos com. Mas é assim. Não, cara, só um pouquinho. Pô, que pena, vai ser debater só um pouco mais. Cara, Mariano. Debater um pouco mais. Você quer fazer um programa contigo, que eu tenho, vai ser só eu. Eu tenho que comer de 3 em 3 horas, Alexandre. E agora que eu vi que a última vez que eu comi foi às 3 da tarde. Tá bom, Porazinho. Tá bom, querido? Tá bom, mas já vou acabar. Agora tu entendeu por que a Thaís não acabou o casamento com ele ainda, né? Claro, ele sempre tem uma. Porém, chega às 8 da manhã, bêbado em casa, e a Thaís... Que isso, Porã? E aí, por... Ah, amorzinho, vem cá. 3 horas sem comer agora. Você tem uma coisa. E aí, tu, Maurício Amaral? Dias eu tô muito feliz. Tá bem, cara. Tranquilo, Maurício Porque Amaral. Porque daqui a pouco a gente vai anunciar. Boa! A vencedor. O ouvinte e vencedor. O ouvinte que ganhou a na promoção. Eu quero beber na minha casa, que neste sábado vai receber o Pretinho na sua. Olha! Que horas, bem. Que horas, Maurício? Que horas? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Com Davi Carradinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. E o último querido que estava faltando ser apresentado na mesa é Everton Cunha. Olá, tudo bem? Mr. P, tudo bem, P? Bem, vocês estão bem? Tudo tranquilo, P. Uhum. Tô te achando meio branco. Vim correndo. Ah, veio correndo. Tá bom, então, cara. Estamos no ar até às 19 com a telefonia Big e os melhores produtos e preços imbatíveis. Daqui a pouquinho, como o Maurício disse, a gente vai divulgar o grande ouvinte que vai nos receber na sua casa no sábado. Duas pessoas são baleadas após tentativa de assalto à lotérica em Pelotas. Dois assaltantes chegaram numa moto e um deles se dirigiu ao estabelecimento e anunciou o assalto quando foi interceptado pelo segurança no local e um cliente da lotérica, que é sargento aposentado. O outro assaltante, ao perceber o que estava acontecendo, disparou contra o segurança, que foi acertado no pescoço, e um cliente da lotérica ainda não identificado. Os dois suspeitos fugiram em outra moto. Em outra moto? Em outra moto. Crime organizado. Ah, cara. É? Isso aí. É impossível assaltar um banco sem organização, né? Ah, claro. Sério, né? É claro, verdade claro. Mesmo, né? Tem não, é pretinho básico, né? Um bate-papo prévio tem que ter, né? Tem que estudar, fica tem que a dica, ver, né? Se organiza. É, tu falou bem, cara, porque as lotéricas hoje são bancos. Exatamente. Mexe tu paga tudo, né? Tem tanto valor ali que como um banco. O valor da Mega Sena tá ali, né? Não. Não, é, tá. Mas talvez. Não sei se circula tanto. Não, cara. 20 milhões. Óbvio que não. Óbvio que não. Não, mas não, é deixa um bom eu repetir. Dinheiro, né? Óbvio que não. Tem que acabar com o dinheiro, cara. O dinheiro, o papel. Cara, tem o meu que dinheiro acabar. Acaba sempre, cara. Meu eu dinheiro sempre acabo com o meu dinheiro. O meu já acabou. Vocês começaram a notar que tem que acabar com o dinheiro. Mas o meu já acabou. O problema é o dinheiro. Eu tô fazendo a minha parte. Por que assaltam o banco? Porque lá dentro do banco tem dinheiro. Certo. Se o dinheiro fosse uma coisa assim, tipo cartão de crédito, conta de banco, não teria virtual, o dinheiro. Dinheiro virtual, dinheiro virtual. É uma coisa que não existe. Tu ganha o que não Exatamente, existe. Exatamente, dinheiro virtual não existe. É, né? É, daí como é que tu vai fazer, né? Não, mas não existe o dinheiro. Tu tem, mas não tem, entendeu? Tu tem, mas não tem. Potter, tu tá ruimzinho não, mesmo. Não, cara, vocês não conseguiram alcançar. Eu entendo o que o Potter tá falando. Não conseguiram alcançar. Materialmente. Na realidade, o caminho... O troço físico. Isso. Ok, mas desculpa. A espécie. Ok, tá, vamos realizar aqui. Aí eu vou lá na loja, Quero comprar uma calça. Isso. Chego na loja. Custa 100 reais. Onde é que é essa calça? 100 reais. Está aqui meu cartão, puf, faço cartão. Sai da minha conta os 100 reais e vai. Pra conta da rádio, da loja. Pra conta da loja. Isso. Tá. E assim o dinheiro vai circulando dessa forma. Assim é mais seguro, né? Certo. A tendência é que dentro de algum tempo, que eu não sei qual é, nós vamos viver diante de símbolos. É, isso aí. Ser símbolos. Porque daí, se tu sair da loja e for assaltado, tu não vai ter o dinheiro ali. Tu vai ter o cartão, tu vai dar o cartão pro cara, no segundo posterior tu liga e cancela. Mas ele vai levar o teu celular também. Bom, tá, tudo bem, mas dinheiro mesmo. Não, mas já dá pra pagar conta com celular em alguns lugares do mundo? Com o teu celular, os caras estão cada vez mais clonando cartão, clonando documento. Teve uma matéria esses dias que eu vi num jornal que por 100 reais tu comprava identidades, carteira de motoristas. De motorista, não, mas aí, cartões, óbvio, tudo clonado. O crime, cara, ele se adapta, isso. Ele vai migrar para o mundo internético, ou seja, ele vai ser menos violento. Isso é verdade. Entendeu? Porque por que o cara vai num banco? Porque ele quer pegar saco de dinheiro. Então ele bota o revólver na cara de alguém e assalta. Agora, por que existe um crime que cada vez cresce mais na internet? É um crime escondido. Eu tô no meu quarto, eu preciso de uma... Lá no teu quarto, agora tu falou uma coisa importante. Vão apenas trocar a forma do crime. Isso. Tá, mas porque não vão matar a pessoa. Crime... vai ser menos violento. Menos contato, né? Menos violento, mas vai existir o roubo igual, o furto igual, porque os símbolos esses dizendo que na tua conta existe um valor X que te dá direito de comprar essas coisas, que leve os meus valores. Exatamente, vão te recolher e tu, a partir de então, não vai ter mais esse. Acho que se eu falar em cima de ti, vai te atrapalhar. Eu até pensei, de repente, em não vir, e tu imagina que eu tô falando e vai falando junto. Eu vou falando em cima, assim, isso não te irrita, né? Não. Tá bom, cara, vamos nós aqui. Chico Anísio é operado novamente. Ah, não. O humorista foi submetido a uma nova cirurgia na manhã de hoje por causa de uma obstrução intestinal. Ele já havia sido submetido a uma cirurgia no último sábado. Francisco Anísio Paula Filho está em observação no CTI e não há previsão de alta. Quantos anos está o Chico Anísio? 78, eu acho, 76, 78, por isto aí. Isto significa, se eu bem entendi, que ele tem uma séria dificuldade de ir aos pés. Sim, ele já tirou o intestino grosso. Pode ser. Mais baleias francas aparecem no litoral de Santa Catarina, no litoral sul do estado de Santa Catarina. Nesta quarta-feira, cerca de 12 animais e 3 filhotes foram avistados na Praia da Gamboa, onde se conclui que filhote de baleia não é animal. Né? Porque 12 animais e 3 filhotes foram avistados na Praia da Gamboa, em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis. É isso aí, cara. Papai tem casa lá na Gamboa. A temporada de observação começou no mês de julho e vai se estender até outubro, período escolhido pelos animais para acasalamento parto e amamentação dos filhotes em águas mais quentes. Alguém já viu uma baleia mamando, cara? Linda, cara. Pô, que cena linda. Net Geo, né? Eu vi no... Discovery. Não, de baleia mamando. Vancouver. Animal Planet. Como é que chama assim? Aquário, né? Aquário. Como é que chama assim? Aquário. Assim, eu fiz com a mão. Eu tô impressionado com isso. O Chico Anísio tem 79 anos. Aí, mano, ano passado eu vi um show de stand-up do Chico Anísio, que é um dos pais do stand-up no mundo brasileiro, né? Ele e o Tom Cavalcante. É, eles estariam fazendo uma nova turnê, mas tá... Pois é, e é um stand-up old school, sabe? Assim, são piadas que... São velhas, a gente sabe. Só que o Chico Anísio, ele senta numa cadeirinha tipo essas nossas aqui, altas, assim. Pra que aquelas cadeiras de bar de balcão, sabe? Mais altas, assim, ele fica de ladinho. Então é um e ele começa. Não é uma estenda. E aí ele começa a contar historinhas, assim, só que ele conta histórias com piadas, entendeu? Tava com um amigo meu lá, e esse amigo vai viver a piada. Entendeu? Na realidade, os stand-up são os nossos contadores de história, tipo Rolando Boldrin. Que é um monstro sagrado. Minha primeira vontade, porque eu sempre tive vontade, assim como tu, acho que todos nós aqui gostaríamos de ter o talento pra encarar uma plateia, né? 200, 300, mil pessoas, segurar ali no peito uma horinha no stand-up, fazendo rir, fazendo refletir, brincando com a plateia e tal. É, eu tentei uma vez só uma. Pois é, depois eu também tentei acabou. Uma sim. vez. Nunca mais vou tentar. Eu já nem tentei. No encontro do Lions foi a minha. Com Lions, senhoras e senhores distintos da sociedade do Lions. Eu cheguei no lugar e contei aquela história que a gente conta do baixinho, sabe? Baixinho, que a gente chega na festa e diz que cagamos o baixinho a pau. Conta aí, conta aí. Ah, todo mundo sabe, cara. Não, eu não sei. Tava chegando perto do Lions ali, vi um baixinho apanhando na rua. Eu e a Rodaica, inclusive, a gente foi fazer a festa. Daí a gente olhou aquela cena do baixinho. Não, descemos, né? Não, vamos ver o baixinho apanhando aí. Fomos lá, cara, ajudamos a cagar o baixinho a pau. Cagamos no baixinho a pau. E aí? Silêncio sepulcral. A Rodaica local. Deve ter ficado muito orgulhosa. Eu não sabia onde se meter, cara. Eu falei, bom, encerra-se aqui a carreira stand-up. Breve, sabe que cara, um dos caras mais bem sucedidos nesse tipo de comédia, o Danilo Gentili, tá na entrevista da Playboy, da Cléo Pires. Nós recebemos tem aqui uma da... entrevista na revista? Tem a entrevista do Danilo Gentili, ele conta justamente vários causos, não tive assim, tempo de ver a Playboy do ainda, stand-up, né? Desde quando ele começou. E algumas furadas, assim, eu vi, como essa eu vi ele se apresentando em São Paulo em 2000 e alguma coisa, bem antes do CQC. Tinha uma noite de domingo, acho, segunda-feira lá, que era desses caras criando um barzinho bem pequenininho, o Danilo Gentili com um bonezinho, assim, sabe? E ele era o melhor da noite disparado, assim. No agora, grupo. Convenhamos, 99% desses stand-up brasileiros são bobos. Essa são é ruim, a né? definição, são né? presunçosos, né? Horrível, cara. Eu vi várias. Chega a ficar constrangido pelo cara. O Danilo Gentili conta que... Uma vez ele foi fazer o stand-up e era dia dos pais, né, cara? E tinha vários pais na plateia e tal, não sei o quê. E aí ele começou com a piadinha que, tipo, pois é, o meu pai já morreu. Seria muito legal se o meu pai viesse aqui. Eu disse, oi, pai! E ninguém veio, assim, né? Ficou um clima... Como assim, oi, pai? Ficou um clima péssimo. Sim, na plateia. E todas as outras piadas ficaram horríveis, assim. Não. Tá bom, queridos. E destaques como. Comentados do Clique RS, era isso. Queria só colocar mais um rapidinho aqui pro Colorado que tá indo pro Beira-Rio. Dizer que o Beira-Rio antecipou em uma hora a abertura dos portões. Desde 5:30 da tarde, os portões já estão abertos e os estacionamentos, tanto da Beira-Rio quanto da Padre Cacique, já completamente lotados. Então, ou seja, o negócio nem vende carro pra perto do Beira Rio. Deixa ali no Praia de Belas. Já deixa o carro antes, é isso aí. Vamos dar uma rodada aí, tá na hora, 6:12, os pratos do dia! Pratos do dia do Pretinho Básico com KG. Vai morrer esse galo. Uma hora dessa vai morrer. Você é galo de rinha, apanhou muito Deus já. Meu Deus do céu, cara. Esse é galo. Ai, Flatos do dia de hoje vai pra galera que vai no bailinho na garagem do Zelig. Hoje à noite com o Conto DJ. Tocando muito rock, DJ da reunião da pop, clássicos. Bailinho no garagem do Zelig. Conto DJ, hoje à noite. Ai. 6:31, Adriane Galisteu amamenta e troca fraldas. Ao mesmo tempo? Comentário do Potter, por favor. Eu adoro o momento da amamentação. Acho que é onde a mãe troca energia com o filho. É uma coisa que eu não tive na minha vida, porque eu não mamei na minha mãe. Muito obrigado. Importante. Tá explicado. 8:11, Ingrid Guimarães vai à padaria no Rio. Quem é Ingrid? É a magrinha, aquela bocuda que fazia. Comédia, ainda bem que o Porã tá aqui, né? Comédia com aquela outra que é Nora do Chico Anísio, até. Uma narigudinha. Uma feinha, né? Tu falou narigudinha, olhou pra mim. Como se eu tivesse que conhecer todos os narigudinhos do mundo. Por antes que os narigudos se olham. Narigudo, hein? Te conheço. O encontro dos narigudos. Conto anual dos narigudos. 10:29, Sônia sempre... Braga escolhe tecidos no Rio. Olha! Essa é old school, ela vai comprar tecido pra fazer o vestido. A Sônia Braga sempre foi tecido, assim, né? Nunca viu ela de calça jeans. Cara, olha, vocês estão meio por fora da tendência, cara. É que agora no mercado, da decoração e da arquitetura e tal. Revestimentos para a parede que são tecidos, entendeu? Um, dois, três, quatro, peraí! tu é quem que eu sei. Tu quer que um homem de verdade saiba que as paredes de hoje em dia são feitas de tecido. Mas não foi isso que eu falei, cara. Não, são feitas de cimento. Tem de veludo? Ah, no máximo tijolo, meu. No máximo. Vocês são um tigre master, cara. Meio-dia e 21, Malvino Salvador almoça em restaurante no Rio. Tava meio... Ele tava meio sem fome, pediu só um prato quente. Malvino Salvador tá sem aquela cara. Brilhou aqui no pediu no só planeta. Um prato quente. Sabe o que é isso aí, cara? Não tenho a mínima ideia. Mas sabe, se ele brilhou, ele sabe. Cara de, cara, um cara com cara de homem. Sim. Ah, sim. Tá. É, eu e o Potter, ele veio tirar foto com a gente, né, Potter? Veio tirar foto. 14h23, Ricardo Pereira faz lanche em padaria carioca. Você é um português que mora no Brasil. Você é jogador do Palmeiras. Ricardo Pereira. Conhece, mano, eu conheço, é um grande colega que venho e realmente ele esteve na padaria de Joaquim. Esse cara namorou um bom tempo com a Daniele Suzuki. Cara, até agora a Daniele Suzuki andava sempre de carona com ela. Sônia Braga, cara. Até agora só conheço as duas aqui. Meio, não, 16h54, Felipe Dillon e Júnior Lima se encontram na Disney. Ei, que opa! Oi, tudo bom? Aí tem coisa. Júnior! Vamos ver o Pateta! E a Minnie no meio deles. E o Pat Donald tocando a mão na bunda deles. Pat Donald lá tarado lá. Que e agora, cara, questão de 13 minutos atrás, pausa. Não mais do que isso, 13. 13 minutos? 13, Fetter, não mais do que 13. 13 minutos atrás. Era 6 e 3. 13, não mais do que isso. Estava começando o programa. 13 minutos atrás. Vai, Cagê. 13. O que que aconteceu? Não mais do que 13. Não mais. Miriam Martin. Essa eu não sei quem é. E Suzana Werner vão a boliche no Rio. Essa eu sei quem é. A Miriam Martin é uma gostosona aí, acho que do Zorra Total. Cara, eu não entendo boliche, não entendo. Boliche? Não, tu não gosta de boliche? Eu não entendo as regras do boliche. Cara, não tem regra no boliche, cara. Pô, tem que arremessar a bola, velho. Tu tem duas bolas pra derrubar os pinos tudo. É essa a regra. Se derrubar na primeira bola, tu ganha pontos. É o strike. Só um pouquinho, tu é do Alegrete e não sabe o que é um boliche. Na Alegrete não tem boliche. Não, é boliche. Não tem boliche. Ah, bolão, rapaz. Nunca jogou bolão? Não tem boliche. Mas tem bolão, não é? Bocha, joga. Lá só tem bocha. Lá bolão só tem bocha. Tem que ter. Na Alegria, cara, só sabe bocha. A tecnologia que tem Polon. Polon. Sabe a tecnologia que tem que ter uma máquina e ir lá pegar os pinos e fazer assim, e botar ali, sabe? Não, mas antigamente não tinha máquina. Não, tinha boliche lá no Rack. No Rack, na Alegria, que era o clube do Dyer, assim, sabe? A ABB do Dyer, assim, sabe? E aí fecharam pra fazer uma bocha. Tá bom. Dava mais movimento. Mas boliche é muito legal. É muito legal o boliche. Eu gosto. Eu também. Ô, Magnata. Que mais, KG? Só? Era isso? Cara, era isso. Não mais do que, não mais do que, né? 13, vai lá. Tá bem, tá bem. Fala aí, Paulzinho. Ô, Magnata. Quer eu continuo aqui, não? Cala sua boca. Eu tô meio nervoso hoje, tô meio nervoso. Toma aqui, tô nervoso, bota uma mala aí pra ele. Eu tô passando por um problema muito difícil. Peraí, vou te acalmar, vou te acalmar. Já que vocês falaram em bocha, né? Já que falou em bocha, eu resolvi dar um pitaco aqui, porque recebi uma notícia muito ruim que vem do Globo Rural. Ó. Ah, esse aí é o som do Soldiers of the Army. Tá bombado aqui na programação da Atlântida, né, Magnata? Tá bombado, tá em terceiro lugar nas mais pedidas. É o reggae! É o reggae de volta. Mas o que que tu queria falar? É, meu, botei a música, o reggaezinho pra te acalmar, mandou o cachê calar a boca, agora esqueceu? Que eu esqueço. Não. Aqui, ó, começa assim, ó. Eu tô com a notícia aqui. Manda aí, então. A notícia que chegou agora. Até eu tô que fiquei chocado. Fiquei chocado. Ficando irritado contigo agora. A produção do Manjericlone tá comprometida no Maranhão. É uma nova praga. Essa é a notícia que deu no Globo Rural hoje. Uma nova praga chamada Piolhão. Piolhão? É o Piolhão. O piolhão do Manjericlone. Putz, cara. Atacou as folhas do Manjericlone e a produção caiu 50%, Magnata. Aí eu não sei mais o que fazer. Né, cara? Eu não sei mais o que fazer. A produção aí que tava me sustentando, né? Porque o resto das minhas folhagens tudo morreu por causa da geada. Putz. Agora é o Piolhão que tá atrapalhando a minha produção. Me desculpa aí o nervosismo, desculpa qualquer coisa, KG. Mas é que a coisa tá feia mesmo. Não faço mais show e agora a plantação foi exterminada por causa do piolhão. Que dureza, Paulo. Não dá, Magnata. Lamento, Paulo. Abre teu olho. O Paulo, você tá falando do manjericão. Potter, o que que dá? Qual é o produto da mistura do manjericão com azeite de oliva, Potter? Manjericão com azeite de oliva? É. Tempo. ninguém sabe. É o pesto, rapaz. É o pesto. Vai mais umas coisinhas junto. É, vai, vai um alhozinho, vai um amendoinzinho picado. Nozes. Queijinho parmesão. Isso, queijinho parmesão. É bom, né? É uma delícia. Vai daí, Pi. O que tu ia falar? Queria falar da massinha ao pesto? Eu não gosto dessa massa ao pesto, mas não interessa. Não interessa. Que ela existe, ela existe. Realmente não interessa. Interessa sim. Acho que interessa, que agora um cara que não gosta da massa ao pesto, assim, pô, eu também não gosto. Eu me identifiquei com... Os caras se identificaram contigo. Cristiano Manuel, vai uma festa granfina. Ressabiado com medo de dar o bom fora. Aê! Fica ali só observando como os demais convidados se comportam e o jeito de comer e de beber de cada um. Observa alguém já satisfeito e este está palitando os dentes com descrição. Mais tarde, o anfitrião vem cumprimentá-lo e diz: e aí, Manuel, está sendo bem servido? Olha, pá, eu estou realmente muito bem servido, mas olha, sabes que nunca comi tão bem assim desta maneira. Só daqueles palitinhos ali que as pessoas escondem com a mão, eu já comi uns 20. Vai daí, Potterzinho. Eu vou com umas cantadas. Cantada do Potter! Apoio! Casa dos Tecidos! Agora com linho fio fino e linho fio grosso. quem manda é o Serginho Bergman de Jesus. E pede eu mandar um... pra rapaziada aqui do Ribeirão. Deve ser... Ribeirão da ilha. Aí tu chega nele e fala assim... E aí, gata, me dá um beijo? Não. Sexo, então nem pensar. Eu não tenho vocação pra corno, mas se o seu namorado tiver... Demorou. Quero te dizer palavras doces ao pé do ouvido. Mel. Eu queria que chovesse uma chuva bem fininha pra molhar sua cama e você dormir na minha. Olha! Essa é poética. Essa é boa. Quando você for atravessar a rua, não precisa olhar para os dois lados, porque você é de parar o trânsito. É, já teve melhor. Começou bem, cara. Vamos tomar um banho lá em casa? Não é isso. Quem sabe a gente... Quem sabe a gente toma uma coisa lá em casa. Isso, tipo um banho. Vinho. Pode ser também. Silvinho, como diz o amigo meu. Vou levar um Silvinho. O Vinícius mudou pra Silvinho. Aí o velhinho entrou... Para aí, Porã. Isso é uma piada. É uma piada velha! Piada velha do Porã! Apoio! Feira Ecológica do Dido! Verduras Dido, frutas Dido e queijo tofu Dido! Oba! Velhinho entra no... Opa! Pigarro do velhinho, Mas você não fuma! Não fumo. Como é que tem pigarro? Não sei. Começou a soltar as coisas. Velhinho entra no confessionário da igreja e diz pro padre confessor: eu tenho 78 anos, a minha esposa, uma esposa maravilhosa de 70, vários filhos, netos, bisnetos. Ontem eu tava passeando no parque e encontrei duas estudantes lindas e fomos juntos para um motel. Ficamos lá a noite inteira. Você está arrependido dos seus pecados? Que pecados? Que tipo de católico você é? Eu sou judeu, padre. Então por que está me contando isso num confessionário? Padre, eu tenho 78 anos e eu tô contando pra todo mundo. Com o Amarelo, vamos lá que chegou a hora, Amarelo, de divulgar então o nome do nosso ouvinte. Show aqui. É o ganhador da promoção Eu Quero Pretinho Básico na Minha Casa, neste sábado, dia 21 de agosto. O Pretinho vai invadir a casa de mais um ouvinte do Pretinho Básico. Tá, Maurício, fala. Detalhe, hein, cara, vai junto Davi Coimbra e Pocolino, É o filho dele. Geiso. Olha! Coitada da casa. Imagina o Geiso dando banda na casa do ouvinte. Vai? O Pocolino vai. Disse o Davi que vai levar o Pocolino. Que maravilha. O patrocínio dessa promoção é Telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. A realização é da Rádio Atlântida. Boa, Amarelo. É uma tentativa da Atlântida de chegar ainda mais perto da sua audiência, né? Parece o cheiro da nossa audiência. Maurício, parece aquela loira do Faustão. É. A cidade que iremos é Porto Alegre. Assim, ó, viu? A zona é a sul. Olha! O bairro é cristal. Olha! E a casa é de... Aline Sokolovski. Aline Sokolovski. E tem mais um detalhe, nós invadiremos a casa da sogra da Aline. Aline Sokolovski vai receber o Pretinho Básico na sua casa e você, em todo o sul do Brasil, vai poder ouvir aqui no Pretinho Básico, porque ele é ao vivo para toda a região. Muito bem. Isso aí, cara. Muito bom, muito obrigado a você que participou, que correu o risco, sério risco de nos ter aí na sua casa. Muito obrigado, foram mais de 1000 participações nesta edição, nesta promoção. E em setembro tem de novo. Queria falar aí um troço aqui. Sabe como é que é vó e vó, né, cara? São sempre muito solicitados, muito requisitados, como sendo um anexo, né? Uma extensão da nossa casa para cuidar dos nossos filhos e tal. Bom dia, secretária eletrônica dos avós. Ah. Bom dia. Não, vou na voz do vô. Isso. Bom dia! No momento, não estamos em casa, mas deixe sua mensagem depois de ouvir o bip. Se é um dos nossos filhos, diz que um. Se precisa que olhemos as crianças, diz que dois. Se querem o carro emprestado, diz que três. Se quer que as crianças durmam aqui hoje, diz que quatro. Se quer só lanchar com a gente, diz que cinco. Se quer almoçar aqui em casa no domingo, diz que seis. Se quer dinheiro emprestado, diz que sete. Se é qualquer um de nossos amigos, pode falar. Muito bom. Obrigado aí, mãe. Obrigado aí, sogra, por ter, né? Pô, sempre essa aquele amparo amigo, né? É bom ir na casa da avó, né? Dinda, amparo também. É coisa bem boa, chefe. Ser Criciúmense. Aurélio Júnior de Manoel. Tá difícil. Não, mas tá bem. Criciúma, Santa Catarina. É evidente o e-mail do Aurélio Júnior dizendo o seguinte, ó. Final de frase termina sempre com né. E não tem. É. Né? Isso aqui é né. Ah, é né? Né? Ah, é né? Criciúma, né? Isso, né? Criciúmense fala com desi e tsi nas palavras. Eu não sabia disso, nunca reparei. Como é que é? Exemplo clássico. Spritzi. Lights de latinha. Sprites de latinha. Isso aí. É verdade. Sprites de latinha. Só em Criciúma se fala mensal para Vale Transporte. Por que tu fala Criciúma? Por que Criciúma, cara? Não é Criciúma, é Criciúma. Tá escrito aqui. Não, cara, eu tô acento no ar. Tem um grande número de analfabetos. Mas será que não seria uma outra forma, Criciúma? Bom. O cara é de Criciúma, tu quer discutir com ele. Vai, Criciúma. Não, claro, né? Ele escreveu Aurélio Júnior, Criciúma, Santa Catarina. Depois aí nessa parte ele botou só em Criciúma. Se fala mensal para Vale Transporte. Então eu acredito que ele não errou. Ele pega o mensal lá, querido. Pega o mensal. Bom, deixa assim. Ele pode ter errado o acento numa vez também. Se fala mensal para Vale Transporte, indispensável para convite, sinaleira para semáforo. Indispensável. Merendinha para biscoito de wafer. Wafer! Merendinha. Penal para estojo de caneta. Merendinha. Como que é hoje? Né? É old school. É o penal. Biscoito old school. Penal para botar penal pra a pena, né? Tá certo. Mas em Porto Alegre também é sinaleira, né? É sinaleira. Pão d'água para pão de trigo e também. Bolsa para sacola de mercado. Mais interior, sacolinha. Eu falo. Programação certa pro sábado de manhã, centro de Criciúma, Praça Nereu Ramos. Programação certa pro sábado de tardezinha, Praça do Congresso. Tudo é muito perto em Criciúma, mas a gente acha tudo longe, não adianta discutir. O Criciúma pode ser rebaixado para a 50ª divisão, que todo mundo vai usar sempre a camisa do Tigre. Porque é bonito, só né? Tem um lá. O sonho de todo criciumense é morar em Floripa e estudar na Universidade Federal de Santa Catarina. O criciumense não vê a hora de sair da cidade, e quando sai, ele não vê a hora de voltar. Não! O verão acaba sendo no Rincão Beach, mas o sonho é que seja sempre na Lagoa da Conceição. Todo criciumense vai ouvir isso, vai rir, dizendo, é mentira, e xingar quem escreveu. É mentira! Tchum-tchum! É, viu? Mentira. Quem mandou cara, foi o Aurélio Júnior de Criciúma. E vamos mandar um grande beijo pra Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina, porque lá fomos Araranguá, recebidos muitas vezes com a balada do Pretinho, sempre foi super divertido. Alô, você, empresário. A galera de Criciúma. Né, gosta muito de nós lá. Quem quer ter a balada perto de você, legal. Leve os guris do Pretinho para a sua cidade. E foi Criciúma que eu assisti a volta do Grêmio pra primeira divisão. Isso, eu tava contigo. Potter tava junto. No mesmo hotel. É verdade, na recepção do hotel. Foi exatamente, ali. Lá. Tô procurando um dicionário aqui, queria. O Maurício falou que é. Que é. O Waffer, né? Wafer. Wafer. Wafer. Wafer. Wafer. Ou Wafer. É que não tem no dicionário. Tá, o que não, mas pode ter abrasileirado a coisa. É, eu mas é dicionário inglês-português, cara, que ele tá vendo ali. Eu tô, olhando, ali. Eu tô olhando a pronúncia aqui. É, mas é realmente wafer mesmo. Wafer. É porque no alemão, que é da origem. Waffer! É Waffer! É Waffer! É por isso que eu tô dizendo, eu ouço falar das duas formas. Tem gente que fala Waffer, tem gente que fala Wafer. É, Wafer. Tá certo os dois. Até esse Waffer, eu acho que você tá falando, Fetter, é aquele mais amofadinho, assim. Isso, é aquele quadradinho, assim. Aquele é demais. Os caras servem nos café colonial. Isso! Esse, meu. Ah, de Waffer. Coisa bem boa. Nata, uma natinha e mel. Bom, vamos nós aqui com mais duas ofertas. E aí, galera do Pretinho, queria anunciar o carro do meu pai, um Palio Weekend, motor 1.5, 8 válvulas, ano 99, branca, vidros com película, desembaçador traseiro em ótimo estado. Estamos vendendo por R$15.000. Tem vidro elétrico, trava elétrica, corta-corrente, antifurto, ótimo estado. R$15.000, KG, não mais do que isso. Entrem em contato pelo e-mail vendopalio.w@gmail.com. vendopalio.w@gmail.com para maiores informações. Tá ficando mundo sem graça isso aí, mano. Já não reconheço mais ninguém agora nos e-mails. Pois é, os caras estão, mas talvez. Hoje aqui tu não vai reconhecer ninguém. Magnata, talvez daqui a pouquinho, cara. Vamos ver mais uma aqui. Olá, pretinhos, preciso de uma ajudinha para vender meu carro. Ele é adaptado de fábrica para deficientes. Sei que tem muita gente precisando de um carro assim. Então aí vai, é um Palio EX branco 1.0, 4 portas. Câmbio dele é semiautomático, sem embreagem, dá para dirigir com uma perna só. Limpador e desembaçador traseiro, película, rádio FM com MP3, entrada para pendrive, cartão SD e auxiliar, para-choque na cor do carro, ar quente e frio, apenas 60.000 km rodados, carro em excelente estado de conservação. O estofamento tá novo, assim como a pintura, sem multas ou qualquer problema na documentação. Segundo o dono, revisado, o carro é muito bom de dirigir. Só estou vendendo. Cara, olha, meu. Só estou vendendo. Só estou vendendo porque palma, preciso pagar palma, dívidas. Cara. É. Olha só, tiro. Vai acabar aí. Para, mano. Para. Acaba interessados, aí. Manda e-mail para carro adaptado. arroba hotmail.com. O Maurício estava saindo ontem com carro. Como é carro que adaptado. arroba hotmail.com. Olha só, esse posso botar aqui assim. Como é que se fala wafer? Pode. Wafer. Vai. Tira todo o som aí, então. Ei, vai. Vai. Wafer. Oh, tá, cara, eu tava procurando aqui, eu achei o e-mail de uma ouvinte nossa. É teu namorado? Wafer. Tá bom, Potter, presta atenção aqui, por favor, cara. Tem uma outra forma aqui, ó. Ó. Wafer. Cara, eu preciso da atenção de vocês aqui. Uma atenção. Ouvinte nossa está precisando de uma ajuda. E nós vamos dar essa ajuda agora aqui, abrindo uma rápida exceção para que eu divulgue uma terceira oferta dos classificados. É a Camila. A Camila está pedindo aqui, para não divulgar o e-mail de queixa dela, mas ela quer vender um Gol 97 Onde está? Onde está? Onde está? Meu carro é um Gol Vermelho 97 inteirinho. Com certeza não o venderia se não estivesse nesta situação. Ela está com um problema muito sério, muito grave. Ela está com algumas prestações da casa própria atrasadas. E a casa dela tá prestes a ser leiloada. Então ela pede aqui para que não tenha que ficar aqui, enfim, suposta à fila. Né, submetida à fila de andamento dos classificados do Pretinho, senão o tempo pode passar, ela pode perder a casa. É isso que ela está nos dizendo. É um Gol Vermelho 97 inteirinho. Com certeza não venderia se não estivesse nessa situação. O valor de mercado é 12 mil, mas como tenho muita pressa, estou disposta a negociar o valor. Infelizmente, não posso aceitar a troca. Conto com vocês. O e-mail é aqui, então. Ó, vendogolbola97@hotmail.com. Vendo golbola97@hotmail.com. É a nossa ouvinte aqui de Porto Alegre, tá precisando muito dessa força aí, então. Muito obrigado pela atenção dos amigos. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Como tu não volta, maninho? Só uma frase. Ah, tá. Calma, aquele outro. Agora a gente tem a obrigação de reapresentar aqui o horário político do PB. Infelizmente, vamos ter que apresentar. Vai lá. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PB. Quero dar meus devidos cumprimentos àqueles que estão ouvindo neste momento, dizer que sou o candidato agora a ancorar. Sou a pessoa indicada, pois consigo, assim como uma âncora, ficar o maior tempo embaixo d'água. A prova disso agora está aqui a trancar minha respiração. Bélgica, consegui bastante tempo. E segundo, porque sou capaz de pendurar uma corda em mim mesmo e me jogar para o mar. Veja como vou fazer agora! É verdade, a situação no Brasil é uma situação calamitosa. Violência, sangue, terror, lágrima, tiro na cara de vagabundo. Essa é a minha plataforma de governo. Mais penitenciárias, menos escolinhas de futebol e oficinas de grafite. Ah, peraí! Oficina de grafite? Oficina de hip hop? Tá rindo da minha cara, né? É tiro na cara de vagabundo, amigo! E câmera em tudo quanto é lugar! Marcelo Demente para âncora, é isso? É âncora? Marcelo Demente para âncora do Pretinho Básico, número 666. Meu nome é Marcelo. Buenas tardes, buenas noches, eu sou o Alejandro, sou amigo de Porã, e tô aqui para pedir para ser o âncora, no lugar de Fetter. Eu penso que, como na Argentina, eu liberaria o casamento gay. O tango é melhor. Colocaria Porã de novo na vida, né? Na bebida, nas mulheres. Esta é minha plataforma de pensamento. E por isso eu votei em mim. Da Alejandro para âncora de Pretito. El mundo foi e será uma porriqueria. Atlântida, Atlântida, Atlântida. De volta com o Pretinho Básico pela Atlântida. 15 minutos para 7, doutor Alceu. Vamos trabalhar aí, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, tá todo mundo indo pro Beira Rio, doutor Peter. Ouvindo o Pretinho. Muito bom, doutor Alceu. Mas credo, doutor Alceu. E assim, ó, doutor Alceu, posso lhe fazer uma pergunta, doutor Alceu? Pois não. O senhor tá nervoso, doutor Alceu? Não. Não tá. Por que estaria, doutor Peter? Curiosidade, só. Não, bem tranquilo. Bom, doutor Alceu. Tem cambista lá, doutor Peter, vendendo ingresso a 700. Doutor Alceu. 700. Doutor Alceu, o senhor não acha importante reproduzir as palavras do Rei Pelé, ditas hoje à tarde? É, numa entrevista coletiva? Eu acho que é importante, né? Eu não saberia falar com Pelé, tamanha propriedade, né? Mas doutor Pelé ao lado do presidente. Dá pro Pelé ler. Dá pro Pelé ler, cara. Ao lado do, do presidente Pípero falou que o Grêmio é mais conhecido que o Inter. Ai. O Grêmio, mas não se fala isso do lado do presidente do Inter. Mas é uma verdade. O Grêmio sempre foi mais conhecido. O Inter agora tá aparecendo. O Grêmio foi internacional antes mesmo que o Internacional. Vamos, Chivas. Né, presidente? O Pelé falou a frase, não, e aí o que vem depois da frase não combina com o que ele falou. É, não, ele foi, só ele trocou. Foi tentado... É, ele só trocou o time. Assim, o Grêmio sempre foi muito conhecido, não sei, mas o Inter. Aí piorou. Assim. E num telo vermelho lindão. É o Pelé, né? É o Pelé. É o Pelé, é o Pelé que. É isso aí, meu Deus. Lembra da bandeirada na Fórmula 1? Sim, sim. Que ele olha pra trás. O carro passa. A bandeirada foi pro segundo. É, doutor Peter, também tá todo mundo ouvindo o Pretinho indo pra ressacada, né? Também é verdade, doutor Anselmo. Porque o Havaí vai jogar com o Santos da Sul-Americana, e o Havaí meteu 3-1 no Santos. Um grande jogo da noite. Mas rapidamente, o Pelé é craque até na hora de tirar de letra essas que ele se mete de furada, né? Essa da bandeirada ele tirou de letra. Assim como essa. É, por isso que eu tô dizendo. Ele é craque mesmo. Ele é malemolente. Camisa 10 da seleção. Pra gurizada. E é uma entidade brasileira a ser respeitada, admirada, valorizada e eternizada. Aliás, ganhou uma camisa do Colorado número 10, vermelha clássica, oficial, com o nome Pelé atrás. Pelé. Sabe que a gurizada, como eu, que não viu o Pelé jogar. Aliás, aqui. Dificilmente a gente no auge, eu vi na Copa, eu me lembro da Copa de 70, eu me lembro. Agora, sem brincadeira, eu me lembro de ver o Pelé, aquela seleção mágica jogando, capitaneada pelo Pelé na Copa de 70. Então, que eu assisti. Vão atrás de Pelé Eterno. Tem uns 500 gols do Pelé. E sabe, tipo assim, aquele gol que o Nilmar fez, que virou notícia, né? Mundo todo. O Pelé tem mais ou menos. Uns 78. Uns 150 gols, como aquele. Assim. Mais ou menos. E aí chuta com a esquerda, chuta com a direita, cabeceia, cobra falta, pênalti. Pelé é eterno, né? Pelé é eterno. É inacreditável. É só pros gols. É muito ruim a montagem, assim, é meio pobre, uma coisa mal feita. Agora tem 500 gols do Pelé. Aí é demais. Tá bom, era isso, doutor Alceu. Bom, para perto, era isso. Muito obrigado, então, doutor Alceu. Tá na hora, Forazinho, tá pronto aí? Tem Pelé eterno e Garrincha é pinga, né? Aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Muito ruim, cara. Cima da vinheta aí, rapaz. Agora no Pretinho Básico, bota a boca! Temos um momento gratificante aqui no Bota a Boca, que é o Douglas Barros, lá de Santa Maria, agradecendo aqui o quadro Bota a Boca. Ó, galera do Pretinho, eu sou o Douglas, e algumas semanas atrás ouvi no quadro Bota a Boca um ouvinte reclamando sobre o acesso principal da Federal de Santa Maria, pois agora todas as vezes que volto do colégio, passo pela faixa principal de acesso da UFSM, conhecida como a Faixa Velha, e a Prefeitura está arrumando! Olha que beleza, mano. Todos os buracos da faixa, obrigado a vocês, manda um pop, fica tranquilo. É gratificante pra demais. Pra turma do primeiro grau do Colégio Margarida Lopes. E tem aqui a reclamação de hoje, que é referente à linha T11 da Carris. Gostaria Porto muito... Porto Alegre. Porto Alegre, né? Gostaria muito que... Gosto muito dos programas do Pretinho. Queria colocar a boca na Carris, que não dá mínima para seus passageiros. Pego o T11 todos os dias, às 18, quando vou retornar para casa, e chego a esperar até 50 minutos. Quando finalmente entro no ônibus, vou pendurada na porta, tenho que pisar na ponta do pé, tenho hematomas pela perna de tão cheio que é o ônibus. Barba. Não respeitam crianças, gestantes, idosos e nós trabalhadores. Pago a passagem, não estou pedindo carona. Muito obrigado, coloquem a boca na falta de respeito da Carris e da EPTC. E essa linha T11, ela corta toda a cidade, da Zona Norte até a Zona Sul, do aeroporto até a Vila Nova, ela vai. E é tão simples, né, cara? É só botar mais ônibus. Bota mais, bota mais. Tu diminui o número de carros, quer dizer, é uma coisa tão simples, cara. É que aí tem que comprar ônibus, ganham, né? Mas eles ganham dinheiro igual, e botar mais funcionário. Não, óbvio, eu tô falando a mentalidade do chefe. Que se não desse lucro, os caras não iam estar se tapeando pra ter empresa de ônibus? Pois é. Mas é óbvio, cara. Pois é. Tá bem, Porazinho, muito obrigado. Valeu. Vai daí, Pi, que é isso aí? Uma cartinha? Quero agradecer aqui um livro que foi enviado pelo autor do mesmo, chamado O Sonhador, Volmir Parisot de Chapecó. Obrigado, ele escreveu a carta aqui, ó, dizendo que ouve sempre, etc, tanto Pijama quanto Pretinho, pediu pra registrar pelo menos. Pô, gente que escreve livro bacana. Nos ouve, cara. Muito bacana, muito bacana. E muito bonito, assim, ó, na parte de... na contracapa não, né? A parte de trás do livro, onde tá escrito... É a contracapa. Quando Paulo acordou suado na madrugada abafada do verão, levou um susto. Estava chorando, não sabia se era de alegria ou de tristeza, mas aquilo era um sinal que a obra teria que ser iniciada. Todos nós temos sonhos que podem se realizar. O homem tem poder, basta acreditar neles como se fossem reais e pedir que as luzes divinas o conduzam para a conquista. Nada é impossível para quem tem fé. O sonhador conta a história de um menino humilde que, vindo do interior, lutou a vida toda para encontrar o seu tesouro. No caminho, ele revela-se. Essa busca pode ser a história de cada um de nós, que ao encontrar, conhecerá a Deus e a razão de viver. Bonito, O Sonhador, o título do livro. Bom, repete Parizot. Aí o nome do, do... O Sonhador, o autor Volmir Parizot. Repete aquela parte quando o Paulo acordou. Quando o Paulo... Suado. Qual é, Cajé? O sujeito foi pela primeira vez num campo de nudismo. Ah, beleza. Olha o sonhador aí. Beto Xavier, né? Nosso querido amigo. Lá por um bosque, peladão. Naturista. É desagradável o campo de nudismo, vou falar pra vocês. É desagradável. Não é nada que vocês não. Vamos pensando que vou chegar lá, vamos ver. Já meninas já foi, de 25, não, só 22. Só tem as velhas gordas, velho gordo, cara. Ainda é bem, né? Ainda bem. Aí que é agradável. Aí tava passeando por um bosque quando algo lhe chamou a atenção. Era o outdoor com os seguintes dizeres: cuidado com o Bernardão. Olha! Ele continua a sua caminhada. Pouco adiante viu outra placa, um pouco menor: cuidado com o Bernardão. Olha o Bernardão. Intrigado, continuou andando e logo depois viu uma placa um pouco menor ainda, dizendo: cuidado com o Bernardão. Abre teu olho, olha o Bernardão. Andou mais um pouco e viu mais uma placa que de tão pequena já se lia com uma certa dificuldade: cuidado com o Bernardão. Mais alguns metros e uma plaquinha bem pequenininha no chão. E aí ele teve que se abaixar pra ler. E quando ele se abaixou pra ler, ele sentiu algo. Ai. Na sua traseira. No meio de um grito de dor. Ele ainda conseguiu ler: bem que eu avisei. Vai. Deixa eu primeiro falar pra rapaziada de Novo Hamburgo, que eu vou estar nessa sexta-feira, depois de amanhã, na ginástica. Vai ter show da área restrita, da banda Flirt, e eu vou botar o som. Eu vou estar sexta-feira no Live Sport Club, ali na, na Zona Sul. Live Sport Pub. Isso, então, da Zona Sul de Porto Alegre vai no KG. Novo Hamburgo vai na ginástica. Esse final de semana eu vou. Lá com a Barcelos, ali. Dá descansar. Vai jogar poker. Eu tô a fim de dar uma sumida, cara. Acho que vou pro sítio do Bruno lá e tal. Que balama. E agora como é que eu vou ler uma piada agora? Tá, vai. Piada do Potter! Apoio! Funerária Trio Elétrico! Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu! E aí um cara chega, quem manda a piada é o Rafael Souza Arpelau. Ah, o Arpelau? Arpelau! E ele pediu, pode ler no PB das 13 horas do dia 18? Não, a gente tá lendo no dia 18 às 18 horas. Pra combinar, né? 18. O cara chega correndo no bar e avisa pro amigo: Aderbal, vai correndo pra casa, meu. Em 15 minutos volta. Vai correndo pra casa que a tua mulher tá com outro cara, cara. E aí o Aderbal sai correndo, né? E aí volta em 15 minutos. E fala assim: tá com outro homem nada, rapaz. Duas piadas de hoje, eu estraguei as duas. É isso aí, cara, mas tá legal, cara. Tá legal o programinha, né, de Dudu? Vocês, cara. Bom, tá cada vez legal. Mais legal, cara. A gente tá com uma audiência crescendo, sabe? Lembro, no cara, blog, no Twitter isso. E eu trampava aqui, né, cara? A audiência começou a crescer depois que tu saiu, Dudu. Lembro, cara, eu até tive meus bons momentos aqui, cara. Agora vai, o Pretinho. Depois eu fui pra Star Service, né, cara? Fazer meus serviços de faxineiro, né, cara? Star Service. Terceiro. Hoje é o dia do estagiário, né, meu? Eu vou enfileirar aqui umas frasezinhas que só pros estagiários, né, meu? Que isso? Mas se liga nessa aqui. Eu preciso ler a correspondência de um ouvinte aqui. Não, rapidinho, cara. Rapidinho. Então mete duas frasezinhas. Cara, tu faz isso aí todo dia, cara. Amanhã tu pode ler a correspondência do ouvinte, cara. Faz isso aí, deixa eu falar agora. Tem que ouvir letrinha ainda. Ô, cara, o Jays vem aí, meu. Tu parece o pau, Jayzo, meu. Fala. Cê emo, tá tão na moda. Tu parece com todos os personagens do Porã, cara. Ô, cara, deixa eu falar, cara. Vai então, Dudu. Cê emo tá tão na moda, cara, que quando eu clico shutdown, depois restart, meu PC começa a chorar, cara. Você não está sendo você mesmo hoje, cara. Logo que você chegou, eu notei a melhora. O Brasil precisa de menos opiniões, né, cara? E mais exemplos, cara. Essa aí é a minha opinião. Boa, Dudu. Essa é boa. Eu tô correndo porque vou aqui perto, né, cara? Porque devagar se vai ao longe, né, mano? Dudu, é isso aí, cara. Não permite, Dudu, cara. Valeu, vivos estagiários. Gente, é mais legal. Vivos estagiários. O Gente não vem com esse calçãozinho aí de jeans aí. Cara, o tempo é o senhor da razão. É o senhor da razão dele. Olha só o Time Will Tell. Olha só o Jason, cara. O Jason tem agora tem um programete no pretinho. Caralho, o que eu quero com o Jason? Ô, meu, deixa eu mandar um abraço pra um ouvinte nosso aqui que prestou um esclarecimento sobre o bife ancho que eu falei no programa da Uma, lembra? Bife ancho? O bife ancho, o Renato Magroski, que com certeza deve ser advogado, ele começa assim: meu caro, tu é gay que eu sei. Como de costume, escutava este maravilhoso programa e escutei dizeres bife ancho, quando na verdade o correto é bife ancho. Ah, bom. O que não deixa de ser o velho e conhecido entrecô. Realmente é um corte maravilhoso. Costumo assá-lo na churrasqueira até que fique bastante dourado e depois corto em fatias, ponho em cima de uma chapa de ferro fundido que ganhei de presente lá do Uruguai. Desculpa. Colocando ainda queijo provolone. Só um pouquinho. Tira o queijo provolone e a parrija. Por favor, senhores. Depois de sugerir que coloque-se o queijo provolone, ele comenta com a seguinte frase: uma fome, Moreno. Fica um deboche. Pois é, tu que puxa o trenó. Fica um deboche. Cara, demais essa, cara. Cara, essa é uma bela frase, né, cara? Ele escreveu sério isso aí. Fica um deboche, disse o querido ouvinte de Rio Grande, Renato. Ele tá brincando. Renato Magroski. Ah, o Magroski? Ele sofreu das piadas do programa pra escrever o e-mail. Talvez. Mas não poderia me tirar o direito de dar uma zoada. Mais Rio Grande que a gente teve lá. Aqui no nosso querido Renato Magroski. Mas fica um deboche. Fica um deboche. Rio Grande, que é bem pertinho de Montevidéu, né? Por isso que eu estou aqui. Cid, aí, queridão, tudo bom, Cid? Deixa eu dar uma conferida na hora aqui, Cid, só um pouquinho. Fiquei trancado no engarrafamento com a minha cabeça. Tá bem, manda bala aí, Cidão. Ah, eu tenho tempo. Boa noite. Não tem tanto tempo assim. Yuri de Floripa que mandou e pediu o que eu já disse, um boa noite. Muito bom. E um... minha velha! Você é sempre assim. Pianinho no jogo hoje, velha! É. Eu hoje não segui o Lelê no Twitter. Hoje eu quero ver o Lelê. Tem um Lelê tava calmo Lelê. Hoje. Vai no Salmão. Obrigado, aí. Maurício Amaral. Olha! Ah, eu estou embalando, estou tinindo. Hoje eu vou aproveitar. 40 menos 30. Vai, Cidão! Vai! Eu tenho esquema hoje durante o jogo do Inter. Vai ver no motel? Claro! Eu e mais quatro. Nossa! Quatro amigos, né? Quatro! Não. Cidão. Você quer que eu... Pois não. Vai, ah, o Salmo. Nome das quatro, vai. Para, meu. Deixa o cara aí, meu. Azuleika é sempre certo. Azuleika organiza na festa. Tá, boa noite, Cidão. Obrigado. Hoje vou levar a Jandira. Vai! A Jandira. A cara dele pra Jandira. Jandira. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada, com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Lulu Santos é foda. Quem não sabe é o Santos, príncipe, cara. Virou um chato. É que vive dando no meu saco. Opa. Quem sabe a vida é não sonhar. Tá bom, Cidão, era isso. Vou ter que encerrar aqui. Voltamos amanhã. Já tá entrando a voz do Brasil. Vocês estão de sacanagem comigo. Tá, seus babacas, boa noite.